Sonhos do meu país, roubaram riquezas do meu país, mataram crianças do meu país, castraram desejos do meu país, disseram mentiras no meu país, trouxeram medo pro meu país. Clamaram justiça no meu país. Queimaram mendigos no meu país. Picharam os muros do meu país. Mudaram o rumo do meu país. Oh meu Deus, como explicar o que hoje acontece aqui? Não há mais motivos pra sonhar, pra sorrir. Justiça estabelecer para que todos possamos ter um mundo feliz, um mundo feliz. Levaram os sonhos do meu país, roubaram riquezas do meu país, mataram crianças do meu país. Estabelecer para que todos possamos ter.